é difícil ainda viver neste momento. Do teatro. Só do teatro é muito difícil, não há, é muito difícil. Isso sim, mas isso sempre foi difícil. A crise, sempre houve crise para os atores, para o teatro. Nós sabemos viver com isso, e há uns que conseguem por períodos ter mais sorte. Ainda estava aqui hoje uma atriz que esteve a trabalhar durante um ano e meio, dois anos, e está há 7 meses sem receber, sem dinheiro nenhum. Portanto, como profissionais é um bocadinho difícil. É preciso fazer muitas coisas, é preciso estar a fazer televisão, é preciso estar a fazer publicidade, é preciso trabalhar noutras coisas. O profissional do teatro hoje em dia tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, não pode fazer só uma. Infelizmente, mas é a vida, como pessoas que empregam, como os enfermeiros têm vários empregos. Acho que há pessoas, outras profissões estão parecidas connosco agora. Aquela coisa de teres o teu trabalhinho no Teatro Nacional e fazeres os teus espetáculos, ficavas, já não existe. A questão financeira é o que motiva? A questão financeira, não, eu acho que se fosse a questão financeira ninguém fazia teatro. Ou só o pai, 4 ou 5 é que fazia, nunca eram os atores. Eram alguns encenadores, alguns criadores, porque o ator nunca ganha por ela, e os técnicos ainda ganham menos. Portanto, o teatro é mesmo um amor ao teatro e querer fazer mesmo teatro. E há pessoas que vivem, optam por outras coisas. Em vez de ter um BMW, temos uma Diana. Em vez de ter ou uma Lambretta ou uma carrinha. São opções de vida que as pessoas têm. Em vez de ter um apartamento ou ir fazer férias para Cuba ou para Bali, faz-se férias aqui na praia fluvial. São opções de vida que as pessoas têm. Hein? Há sempre espaço para inovação ainda no teatro? Eu acho que há sempre espaço, porque o teatro é isso. O teatro é mesmo a inovação. O teatro é mesmo o querer ir um bocadinho mais à frente. Portanto, tem que haver sempre inovação, senão não é teatro. Como é que comenta o pouco público ou a falta de público no teatro? Eu não me queixo. Aliás, viu? Eu não me queixo. É uma sala pequenina, eu sei, mas nós fomos com este espetáculo no Aveirense, tínhamos 250 pessoas, pronto, por uma noite, não é? Quando sabiam que fomos fazer uma temporada grande aqui, eu não tenho grande razão de queixa de espectadores, nem quando estava no Efêmero, nem os espetáculos que fiz no Garetua, sempre tive gente. Para amanhã, que convite é que deixava? Para virem, e não deixem para a última hora. Senão só podem vir depois em outubro, mas que venham, porque os atores merecem, o set merece, esta sala cheia. Eles trabalharam com muita disciplina e muito gosto este texto, como todos os outros, e não há nada pior para um ator ter uma casa meia cheia. Isto é uma alegria, ter a casa cheia e ouvir as pessoas e estar a saber a reação das pessoas, independentemente, algumas gostam mais, outras gostam menos. Mas o teatro é mesmo para as pessoas virem, para verem, para discutirem, para podermos dialogar com o público, senão não vale a pena fazer teatro também. Já outro projeto na cabeça? Eu tenho muitos projetos na cabeça. Eu tenho muitos. Venho de volta a Aveiro, no Festival de Teatro Universitário, em outubro. Temos este que vai continuar. E outros verão. Outros verão. Eu gosto muito desta casa. Enquanto eles gostarem de mim, confiarem em mim, se eu puder, venho.